Você é uma criatura muito abençoada, pois a idade que você hoje completa é uma das mais belas, onde a maioria dos jovens comemora como sendo os 15 anos o ponto de partida para a vida e sua compreensão. E você, iluminada pelo Criador, não poderia se sentir diferente. Hoje estou feliz por fazer parte desse dia tão importante e venho, através desta mensagem, pedir que o Senhor Deus derrame sobre você as mais lindas bênçãos que alguém como você merece. Pois, afinal, tem seguido seus ensinamentos com grande sabedoria. Desejo que, durante todo este dia, a felicidade, a paz e a alegria lhe visitem e que a luz divina do Pai Celestial possa estar ao seu lado, lhe abençoando e lhe protegendo nos mínimos atos até os mais desejados sonhos. Parabéns pelos seus 15 anos, pela sua bela existência, por este dia sem igual, tão marcante e com significado grandioso. Que a felicidade seja sempre sua aliada presente e que a sua fé em Deus cresça cada dia mais. Que o Senhor lhe abençoe hoje, nesta data e sempre. Feliz aniversário!